O robô mais lindo do século sacudindo tudo. O robô mais lindo do século sacudindo tudo. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Pesado. Vai, eletrizante. Só pra quem tem aquele amigo corno nessas horas, vai apontar pra ele aí, viu? Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno aí? Ele pode estar do seu lado. Quem tem um amigo corno? Ele pode. Nessas horas, aponta pra ele que tá no escuro. Pode estar do seu lado. E tá liberado, viu? Cuidado, ele... Aponta pro teu amigo corno agora aí, agora! Ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele pode ser. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Fala pra mim que é ele, fala! E nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega o Luciano que só come uma buceta. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Já lutou! Ela é La Casa da Whisky! E é boi! E ela aqui como um dos melhores whisky do estado do Pará! Bora, Luciano! Se afasta pra lá, boi, vai nojinho! Ah, diabo! Ei, boi! Ebo! La Casa da Whisky aí, japa! Já no telão! Os melhores whisky originais do Pará você encontra, viu? La Casa da Whisky! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabeludo. Lá, Laô, acontece. Sombra se. Já chegou chegando, né, Laô? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Feliz aniversário, Alessandra! E aí, Pablo? Ele paga tá com a gente. Com a gente, com a gente. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Quem gosta dessa é o Bolacha. A música de ontem. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor. E aí, Biel? Esquecer. O Barataria. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa. Se vier pro meu lado, o bagulho é doido, viu? Aí, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa aí a vontade pra fazer o striptease. Ah, que gostosa! Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no polidense. Quero te conhecer no Insta, tu é o poder. Posta foto de biquíni, esse bronze eu quero ver no direct. E hoje a volta do meu grande parceiro Hamilton do táxi. Rolar. Fala, Hamilton! Gostosa, quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Marca pra nós. mais se ver, pode ser pra fuder. Vem, Luciano, RL Eventos, La Casa da Whisky. Fala, Luciano, bora pra cima. Cansado, vapo, vapo de quatro. Eu jogo, rogo, rogo, rogo, rogo, rogo. Sequenciado, toma, toma. Sequenciado, vapo, vapo de quatro. Eu jogo, jogo, jogo, jogo, jogo, rogo. Sequenciado, toma, toma. Sequenciado, vapo, vapo. Sequenciado, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequenciado, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequenciado, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequenciado, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequenciado, toma, toma. Aniversário da minha amiga Alessandra. E ela já tá aqui comigo. Parabéns, viu, Alessandra? Tudo de bom. Muita paz, muito sucesso. Muito dinheiro. E bora curtir. Te conheci no Insta, tu é o poder. Posta foto de biquíni. Esse bronze eu quero ver. No direct te chamei. Dei a ideia na tora. Quando é que vai rolar aquela transa gostosa? Quando é que vai rolar aquela. Apaga tudo, apaga tudo. O que é que tem uma amiga bandida nessas horas? Aponta pra ela aí que tá liberado, viu? Uma amiga bandida. Aquela bandidona. É! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida... Aniversário da Alessandra, né, Alessandra? Jogador, empresário... Artista Lili Paiva, quebrado. Meu amigo João tá aí com a gente também. Dono da lá no camarote. Bora pra cima, hein? Dono da quebrada. Aniversário do Alessandro, tá tudo liberado hoje, viu? Deixa ela. Deixa ela me acudir isso aí. Dá porra da vida dela. Deixa ela vir com eletrizante pra poder dar. Dá a xereca, poder dar a xereca, poder dar a xereca, poder dar. Deixa comigo. Xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Cadê a Alessandra? Ela que é muita fã do eletrizante. Veio comemorar o aniversário na segunda mais top do Pará. Muito obrigado, viu, Alessandra? Forte abraço aqui do Júnior. E bora curtir, que é do aniversário. E eu vou deixar por tua conta hoje, hein? O Tomar, Alessandra, vai no caquinhado. Vai no caquinhado. Vai no caquinhado, vai. Pode chamar que ela vem, viu? Madeirito, cadê o alucinado? Júnior. Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Pode chamar que ela vem. Robert Tato. Mexendo o peitinho, balançando. Vem a ela, hein? Mexendo o peitinho, balançando a bunda. O Cássio, tô nem vindo. A Luísa, a Jaque Paula e o Poro. Como ela tá toda... Que faz, hein, poro? Como ela tá toda gostosa. Toda silicone. Bora se limpar. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. ela tá na 17 com as suas amigas. Tá dentro, disputa pra covas. E kika, kika, kika, e kika, kika, kika, e kika, e vai quicando, kika, e vai quicando, kika, e vai quicando, vai eletrizante, vai! Aí! DJ Guga! Alô, gerente Juninho! O da carroça! Tá aqui com a gente! Ele, o Kaique Monteiro! E aniversário da minha amiga Carlinha Monteiro. É o Diego da Alcaida, tá aqui comigo. Mais pólvora. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei. E o maluquinho, né? Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer... Bora, Juninho! Meu parceiro DJ Wellington Franginha chama de cachorro. Tá aqui pela retaguarda. Fala só na manhã, né, Franginha? Pra suas amigas. Ele seco, Inemis. Fala pra suas amigas. Galera da carroça. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Alô, meu parceiro, a Lúcia do Tom. Estou, mano, o Leonardo Oliveira, o Chapa, tá aí comigo. só de boa, bora panelinha. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. Raíssa, vai anal... a Paula, deixa a time... a Camiri, do puxa... rock doido da cremação, né? Do que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver. O Cris Presidente! Balança a bunda. O Marcondes! Fala, Marcondes! Eu quero ver você. O nosso justiceiro já saudade tá aqui com a gente. E tá chegando o novo manto, não faz saudade, né, Marcondes? Alexandre, tá aqui com a gente. Pode alucinar. E prestar, Alessandra. Vai, Alessandra. Vai. O grave faz tum. E a bunda dela bate, bate. Tudo por conta dela hoje, né? Bate, bate. Ô, Alessandra, rock doido. E o grave faz tum. E a isso. Bunda dela yes. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate. O meu amigo burra! Tocando. O motor é maluquinho, né, burra? GG tá tocando e vai começar o combate. Quero. Inara Soares! Bora, Inara! Vai! Vai, acompanha o grave. Bora lá, bora lá! Acompanha o grave. O Alaô acontece. Ele disse, Júnior, qualquer problema, manda vir ao lado, viu? Ao lado esquerdo. Deixa que eu resolvo, né, Alaô? Sai da frente, lá vem elas, minhas. Tudo certinho? Tão puta com a gente porque nós é cachorro. Rapaz. Nós tumultuando, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara, eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile, ela deu a chefe. O Selmo! Assim aqui eu gosto. Floríssima! O Henrique! Quem são vocês dois? Eu sou o DJ Guga, e esse aí é o MC. Lindo. Toma! Eu só sei que o cara é da Adidas, viu? O cara que comanda Adidas! Bora, meu filho! Toma! Peraí, peraí! Dá uma batida, vai! Comandante Hugo tá por ali comigo. É Hugo. Ele já falou. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, o Robin que me espera. Fui, partiu, o Robin que me espera. Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. E bonezinho pra trás, só caçando, só caçando. Minha amiga Raíssa, a Paula, a Camille, o Rock Doido da Cremação tá comigo. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meu. A volta do Hamilton no táxi. E ela é Hamilton! O Placer Batata, o Luciano e RL Eventos. La Casa da Whisky. Quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando os irmãos passam. Bora, Tália! Ela é a Sara! Pega só porque eu tô. Bora, Riozinho! Pisca a boneca. Paulo Bahia, bora Paulo Bahia. O brilho que anda de preto. Alô, Irã. Se não tiver ponta dela, nem olha pra você. Se você fica cansada, você desce para um pouco. E quica uma vez, quica de novo, quica uma vez, quica de novo, quica uma vez, quica de novo. Surta, Frozen, beijo querida. De bis prata pega as mina na quebrada. De bis prata pega as mina na quebrada. De bis prata pega as mina na quebrada. O 12 foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. O 12 foi pra Marconi, da Marconi pra minha casa. De bis prata. O Santos do Magalhães, ele o Crio Brito. Bora junto, garoto. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, só não passa mal. E a Simone, a primeira dama da Renata e o Anderson. Passou bolado com duas chucas na garupa. Furacão. Passou bolado com duas chucas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atar tua bunda. Tava paradão do baile com a minha meiota. O meu amigo Juninho, o nosso gerentão da carroça. Já falou que esse cinema vai rolar na Toro Pancadão, né, Juninho? Prepara, viu? É nóis, xará! Júnior. E aí, Caílson? Aniversário da Carlinha! O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século! O show começa agora! Com vocês e pra vocês, um dos DJs mais ouvidos na atualidade. Júnior. DJ Júnior. Júnior. Júnior. DJ Júnior. Júnior. O eletrizante do Pará. Vai, eletrizante. Explode tudo. Chega a hora de botar pra ir doidar! Alô, Caribe! É só putaria. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Toca sendo puta. Na batida, vai. Aniversário da Carlinha Monteiro. E aí, Carlinha? Vem, minha filha, vem. Vem. Chama que ela vem. Aniversário da Carlinha. E ela tá no show. E o show do Robin. Alô, Dieguinho da Al-Qaeda. O robô mais lindo do século está aqui. No Mega Robson. Você agora é espetacular. Mais pólvora. Vai, Dieguinho. Mais pólvora. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Bota pra doidar. Bota pra doidar. Bota pra doidar. Tu gosta dos carinha que não presta, é. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente que rala, mozão. É, vai sentando. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Tenta. Sobe, mas sobe me olhando. Tcheguinho, eu vou te aquecer, meu. Tieguinho da Al-Qaeda, hoje na pólvora, viu? Cheguinho! Prepara, garoto! Mais pólvora! Prepara, prepara! Mais pólvora! Três, dois, três, dois, um, já! Acende a Sandu que ganhou repá ontem aí, hein? Só a galera do Paysandu joga pra cima aí! Tem alguém do Paysandu aí? Galera do Paysandu pode jogar pra cima aí. Até porque ganharam repá. Estou feliz da vida, né? Mas cadê minha galera do Clube do Remo? Tem alguém do Leão aí? Só a galera do Remo, só a galera do Remo. Joga pra cima! Mira a galera do Leão! E quem é que tem uma vizinha fofoqueira, pode jogar a mãozinha pra cima nessas horas aí que tá valendo, viu? Quem tem uma vizinha fofoqueira e quem tá afim de rock doido, até 6 da manhã, agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Mais pólvora! Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém. É o peru! E o dia ainda Al-Qaeda hoje, papai! E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga, quem merece. O Cheguinho! Da sua cara. O Batata vai agora! Você vai, Batata, vai! Não perdão! Vai! Vai chegar, batata, bora batata, bora batata, eu vou te testar hoje, hein, batata, vai pensando que é fácil não, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, o batata tá aí já, já chegou, já chegou. Viu, batata? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eletrizante! 3, 2, 3, 2, 1, já! Mais pólvora! Mais pólvora! Hoje não! Certo, Blaster? Explode o bagulho! Agora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. China, né? Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Bagulho tá doido! Fala, meu parceiro Kaique do Búfalo. Agora da carroça, né, Kaique? Ele é primeiríssimo ao lado. Kaique, caqueado, vai. Bota pra descer, vai! E aí, Sara? E aí, Natália? Briga de quatro, briga de quatro, briga de quatro, briga de quatro. Rapaz! Mata. Veio o Dieguinho. Mas o mestre tá comigo. Peru! Peru! Peru! Prepara! Eu vou deixar contigo. Mais pólvora. Três! Sempre diz: mais pólvora! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Os quatro caras, tu sabes, hein? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Júnior Eletrizante. Júnior Eletrizante. Só sofre de amor quem não curtiu o Robson. Só sofre de amor. Marcos Chitio. E a sua primeira dama. Sofre de amor. Galera do Panorama 21 tá comigo. Quem não conhece. Explode o bagulho. Toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Toma na batida. Deixa eu tocar a música do Robson. Te contar. Hoje não. Se despedido. Vale a pena lembrar do que preciso esquecer. Não vale a pena chorar, porque eu já chorei. Mas do seu beijo ainda sinto o sabor. E do seu peito ainda sinto o calor. E se eu beber, esconda um. Mais pólvora! E aí, Caio? O Biel, a Natália. E a Thalia. Sem pensar. Famosa Brandinha. Eu tô no meio. Renan. Paulo aí. Robson espetacular. Fox e Balões. Empresária Brinda. Robson. Fala, vai mexer. Robson espetacular. Tenho eletrizante. E o cobiçado. Tem o DJ Fábio e o performático. TI Produções. O back de um metro, onde é que eu... E Paico do uísque. De um metro, chapa do uísque. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Oi, coração. Uma da beijinha mundial. Eu fiz um pé. Robert Chitato. Tá. Luísa. Cássio Toledo. Minha mãe já perguntou. O meu pai já perguntou. A minha avó já perguntou. Que planta é essa, meu amor? Bela do Rob. Bora, Helen. Rock doido. Sanderson. Meu amor. O Quirio Brito. Bora, Caida. Ela só quer quem é do corre. O comandante Hugo e dois nessas horas. Ela só quer quem é do corre. Ela só quer quem é do corre. Fala, Gago. Ela só quer. Galera da beira vai. Ela só quer quem é do corre. Ela só quer quem é do corre. Ela só quer quem é do corre. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Foi bate, bate na xereca. Chega, me machucou. Bate, bate na xereca. Que chega, me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. Tô escuro. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Explode o bagulho. Vai que aí quer? Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado, eletrizante, que ela vai te sarrar. Sai em mim, latica, que passa as mocitas. Sai em mim, latica, que passa as mocitas. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Ela não satisfeita, ela chama sua amiga. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida. Sai em mim, latica. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Alô, Melri! Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrr. Meteu a puta na garupa e vrrr. Quer saber se meiota ou 150, ela só quer vrau, vrau, vrau, vrau, vrau na violeta. Ela só quer vrau, vrau, vrau, vrau, vrau na violeta. O bagulho tá doido hoje, hein? Vrau, vrau, vrau na violeta. From the Tony's Exchambers. E a Sara? E aí, Natália? Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Não tem jeito. Cheguei, viu? E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Meu filho, solta a voz. Ei, tio Eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Chega a hora de tocar marcante pra galera aqui no Caribe. Eu vou começar deixando nessa batida muito gostosa assim, ó. Gosta de marquete? Vai começar a relembrar nesse exato momento. Eletrizante, pode tocar. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes em detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só olhar pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Yeah, yeah, passa o dia, passa a noite. Prepara já, pá! Coração no peito, sobe sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Vamos juntos, o Eletrizante do Pará vai começar agora. Jaque Paula, o coro do coqueiro. No japa, hein? Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você tá esperto. Não esquecer, meu grande amor. Sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Sabe com essa voz aqui? Junior. Amar, quero tanto ter você. Te amo. O japa na panarinha. De Leonardo Oliveira para o seu grande Moana. Meu coração, que faz de muita emoção. Olha o estupano. Me enche de paixão, me enche de paixão. E Léo, e essa aqui? famosa Mary Jane. Só não posso explicar. Doidinho. Porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? Meu empresário Rodrigo. O vazio que fica. Que veio de taco até a curtiu o rabi. Você na minha. O Mega Ike. Tudo certinho? Vem e diz pra mim. O homem é bom. O homem é espetacular. O nosso amor foi. O homem é bom. O homem é bom. O homem é espetacular. Que lembranças, maluca paixão. Vou te contar. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que sonho. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Agora diz pra mim como ficar sem te tocar. O aniversário sim. Do Pereu. Quando olho você no Tilápia, tio Wellington, o Cristóvão, o Tom Max. Segundo com uma lágrima no olhar, amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Gente. E a gente abraça com muito carinho. Alô, Panelinha! Bora, minha panela, bora, bora! Deixa no claro, deixa no claro. Entra pai, entra mãe, entra filha que Frangília! Inimigo agora. Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda. Ao lado do Fox e Balões. Lá os puxa saco, tem moral. Sempre, sempre. Tem real. Aqui. O mundo faz parte da panelinha. Saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Já no telão aí, Wagner! Come o dinheiro da saúde, Paulino Carlos! Da educação, sempre fechado com eletrizante. Fica ladinho pra ficar. E aí, Paulino? Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Com a família, ego é muito puxa-saco. O cara que comanda. Panelinha, olha que vem. Laço Domingos. Pode chegar. Na DF. Puxa-saco que não. E aí, Paulinho? Quem era inimigo, come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. Baixa meu robô, Irã. Pensou. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nossa. Alô, Fábio Fidesz. E eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse. Não tem mais fim. Eu

sentindo que para já que enganei. Baronesa! Ah, baronesa! Daqui na baronesa Modas! Olha pra mim! Vamos juntos! Vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos, não vou. Bora, Lourissima. Lourissima. Esperei o Playboy. O tempo. Adidas. Bora, Adidas. E o Henrique. Não, e o cachorro marinho. Não tinha um telefone por perto. Não deu pra te ligar. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Juntinho com o Kaique Monteiro. Estamos juntos, né? Aniversário da Carinha. E por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Foxy Balões. Empresário Brinda. É pra sempre. Vai, Valmeixer. O meu parceiro Lanzinho. Fala, Lanzinho. Pra te dar de presente. Vem, amor. Vem aqui. Vem me amar. Eu sou Gene. Amigo Cicinho Bobinho. E aí, Cicinho? Eu sou Gene. O futuro jogador. Do meu time. Eu sou Taria e o Biel. Agora vai. Sempre eu vou ser. Vem a noite. Paulo, do Bahia. E essa primeira dama, Trícia. Faz muito frio. Cadê você que não vem aqui pra aquecer meu corpo? Vem, amor. Vem aqui, vem me amar. Nessas horas, pra falar de amor, a gente tem que tocar assim, ó. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Robert Tato. Eu não me vejo mais. Sabe o que eu te amo, né? Pegando a outra alguém. Você vê. Cássio, bem-vindo. Sentimentos. E aí, Cássio? E a Luísa? O Poro. Rapaz, Poro. Vou te contar, viu, Poro? Bora aí, ali. Tá aí comigo. Marco do Isco, Japa. Tá aí comigo, bora, o homem dos covardes da saudade, tá aí, toma, toma, toma, os justiceiros da saudade. Deus do céu, pra se falar de amor, tem que se amar. Já no telão, Dieguinho. E o amor. Parabéns, Carlinha. E posso falar. No telão do espetacular. Tudo que Carlinha Monteiro. Quer me refazer. Estamos juntos, sabe disso, né? Eu não me vejo. Bora comigo. Mais me entregando. Tamo junto, Dieguinho. Contra alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Jack Paula. Você. Cristiano na panelinha. Sentimento. Ai, Cristiano. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Jefferson, chega aqui, Jefferson. É Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vi. Luciano! Na casa da Whisky! Falar. A volta do amigo do táxi. Tudo que e a Milton? É me eu não te quero lá na rua, viu? Sai da Lula Sudrédica, sabe? Vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer. Meu amigo Marcondes! E aí, Marcondes? Os Justiceiros, o Peru, o Chapa, o Maico tá aí comigo. Sei, outro amor vou encontrar. Canta pra ele, canta, vai. Outro amor, outro amor. E a galera do Águia do Boteco está aqui com a gente, um forte abraço, viu? Aqui do Júnior. Júnior, Júnior, Júnior. Que eu te amo, você já sabe. Mas você não quer saber as verdades. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Isso é amor. O Marcondes, isso é amor, você tem moral, viu? O Justiceiro da Saudade. Mas você não quer saber, você não quer saber. Tu quer relembrar? Carina! Boa, garota, vinha! Chega aí! Tudo que eu quero. DJ Júnior! Eletrizante do Pará! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. O auge, Kaique! E agora? Mas veio você, me deixou em segredo. Aniversário da Carina! Me diz, Diego da Alcaida! O Kaique é a primeira dama! As bora, Kaique! Pra me ensinar o que é. Pode cantar, pode cantar! Que eu! Que eu! Fala, meu comandante Hugo! Mistura funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando. Vou te ligar e já tá tudo. Meu grande parceiro particular e a galera. Bruno, Bruno, Bruno. Para de ligar. Alô. Fala, Bruno. Tô pronto pra buscar. Um forte abraço, Bocádio, viu? Saber. Conveniência, três amigos fechado com o Júlio. Tá a fim de conhecer. Vem ver. Tuba da lação, ela bebê. Toda sensual. Me envolver, faz o tipo um amor que eu te levo pro Wagner. Vem ver. Conveniência, três amigos. Ela, som, ela no talão. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu. Check do Caida, Blast é batata, meu Blast é peru. A trilogia, papai. Meu amor, preciso saber. Pro Lobo. Cadmo, estamos juntos. Se não tá aqui pra gente se amar. Quero te amar. E aí, Vanessa? Sentir o teu. Lá na área. Oh. Ela e toda a equipe hoje, né, Vanessa? É, preciso de você perto de mim. Faço qualquer coisa. Vamos começar. Ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Procurar por que tô vivendo. Galera do Bom de Taco! Viver em vão. E agora? A polícia me levou. Quando você desconfiou. Meu amigo Joel Braga! E aí, Joel? Bora pra cima, viu? No teu prédio. Eu fiz para você, amor, um coração. Falei com Bola e o Júnior, tá aí comigo. Que tinha alguém frente ao portão do teu prédio. Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Não apaga não. Quem é que tem um amigo corno aí, hein? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Chega pra cima! Tem amigo... Chega pra cima! Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Tá na hora dele aí, hein? Tudo por você, mas você não me deu valor. Eu adoro o nosso amor como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. E essa vai de Leonardo Oliveira da Panelinha e o seu grande amor Ana da Paula. Aí você só quis brincar com meu coração, mas eu sei. Quem se faz, quem se paga. Que em breve eu grivo o rei da sua cara. E vou ver você chorar me pedindo perdão. Alô, meu empresário Rodrigo. Ela tá em dúvida, viu? Tá em dúvida. Não sabe se é normal gostar de nós. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida, quem? Ah, te traz o céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Acabou sua dúvida. Deletrizante toca essas quando fico agoniado. E aí, Paulo Bahia? Essas quando fico agoniado. Tá casado de gaçada. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Já sabe quem é, né? Me siga na voz. Ele é. Vamos, meu chitato! Amigão! Cássio Olivido! A Luísa! O chifre desse. Bora ela, hein? Passa no portão! Bora, poro! Sabe que nem tá nem ligando. O homem dos 50 reais! Quem tá nem ligando? De quem que eu tô falando? Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem. Chama tua amiguinha. Pode chamar! É o trem. A bandida tá na fita, tá toda apaixonada. Depois que conheceu o ele. Tô nem vendo. Não saber de nada, ela não quer saber de nada. Explode o bagulho! Equipe Tô Nem Vendo. Vem. Chama que ela vem! Pode chamar! Chama que ela vem! Chama! Fala, Diego da Pedreira! Desde já eu quero agradecer a todos pela... Tá todo mundo convidado, hein? Cara, todos os convidados, nesse exato momento... Vai começar o casamento do Júnior Eletrizante. Já no telão, La Casa da Whisky. Meu empresário Luciano. Fala, Luciano! Acelera!